Mike, é com o Vitor, confirmando Ilhéus, o nível, consegue? Vai... 025, 2500 metros. Mike, com o Vitor, 025, Ilhéus, tá autorizado. Decola pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito no meu pé, estou fora da barra, controle 119, decimal 35, aciona 0263, o Mike, com o Vitor. Corredor Axé, fica até o farol. Vai o transponder 0263, o Mike. Mike, o vídeo confirmando, tá restrito até o farol 1 no mil pés, confirmando. Confirme sua bola de autonomia. Paciente, restrito 1 no mil pés até o farol da barra. Tá com 0,5 a bola. Autonomia? 2 horas e 30 minutos. Gente, funcionamento táxi 2862, Mike Vitor. 2000. Mike Jet é o meu, pensando em voo. Possível? Torre Salvador, Papa Romeu, Mike Vitor, bom dia. Bom dia, Mike Vitor, prossiga. No parte 4, 5 a bordo, Parelhoso, pronto para funcionar. Gente, os autorizados também não tinham para o táxi. Para o táxi. Vazando, autorização do controle bom. Para a localidade. Aciona 01, 5, controle 1935, mais 7 a bordo. A data, se não me engano, está com 2 metros, não tinha chamado. Mike Eco Vitor, taxi 4 acionado, pronto para o carro. Mike Eco Vitor, usar táxi para ponto Skyline 7, reporte para ingresso na pista. Posso dar para ingresso. Eu não estou autorizado o táxi, tentando o tráfego, um Eco Charlie 35, já foi autorizado para o ponto de espera da aula 7. Senhor número 2 para decolagem. Mike Direct Romeo, o senhor tem condições de decolar da presente? Sim, já autorizado a decolar da presente, comprou a norte, vento 0,2 graus com 2 nós ajustando no 0,3, Mike Direct Romeo. Autorizado da presente, comprou a norte, Mike Direct Romeo. Fora. Mike Direct Romeo decolou os 1-7, controle 1-9-35, Mike Direct Romeo. 1-9-35, graças, bom dia. Bom dia. Pode ser da 1-7, Mike Direct Romeo. Mike Direct Romeo tem condições de decolada presente, com pro assunto, com o Edu Axé. Gente, Marco Vitor, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-7, vento 0,3 graus com 3 nós, ajustando 0-1-3, Mike Eco Vitor. Livre, Romeu, grato. Solo Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor decolou os 1-8, controle agora em 1-9-35, bom voo. 5 Vitor, informe a altitude que pretende acender para voar para Ilhéus. Apoio autorizado 2500 pés de altitude. Está livre, ascensão 2500 pés, mais 5 Vitor. Patrona, primeiro para 2500, não mais 5 Vitor. Altura mais 5 Vitor, voltando. Prossiga. Direto Ilhéus, presente? Direto Ilhéus, 2500 pés. Afirmativa, mais por isso. Direto. abraço, bom dia. Alfa Romeo Juliette, prossiga via corredores Caixa-Pegos, hoje não, corredores Vera Cruz e Interlagos, na proa de Paripe, Alfa Romeo Juliette. Passando com o momento, nível 130, o serviço será terminado. Chame o controle Aracaju 120, decimal 3. Sentido da quadra, Tom, bom dia. Bom dia. Vitor, quando possível, informe seus estimados para ingresso na terminal Ilhéus e seus estimados de pouso. Ingresso da terminal Ilhéus, 10550 e Ilhéus aos 1120. Copiado, mantendo 2500 pés, marque correto. Papa Romeo Índia November Alpha. No regresso, no 1500 pés, na proa de Paripe, para ingressar com o residente Lago. A gente reporta o Interlagos, Alfa, Índia November Alpha. 0217 para 150. O 4208, bom dia, senhora identificação. Está presente voo INDP Serra Vitor Delta, que é o INDP que baliza o procedimento, desça para 4.000 pés, o altímetro M13. 4.000 com M13, direto INDP Salvador 4208. Aqui, Juliette Romeu, prossiga. Para Pirajá agora, ciente, Márcio, Juliette Romeu. Salvador Approach, good morning, Oceanet 200, with you, with Juliette Information. 6200, good morning, Squawk Ident, send it to flight level 050, Mari Arrival, QNH 1013. 050, Mari Arrival, QNH 1013. Torre, 262 Bom Pouso, Alfa, Vitor Juliette. Reporte nacional, cruze e tem disposto para já travado. Qual é o Juliette? Juliette, a cruze nacional, reporte tem disposto para já travado. Chamada na final, sem entre em baixada travada de fábrica, com o Juliette. De November Alpha, controle. De November Alpha. Temos informações de tráfego, sua posição de 3 horas 4 milhas, um helicóptero mantendo 500 pés no Robson 44, não interfere na sua aproximação. Vou na proa da rotatória, reporte avistar no campo em Indiana November Alpha. Tráfego, reportará na proa da rotatória em Indiana November Alpha. Alda, 197. 9210, estrelado, pouso, pista 17, vento 060 graus, 05 nós. Pouso, para a 9210. 1013, vou na proa do NDB Salvador, aguardando o procedimento NDB para a pista 17. Para 4013, solicita interceptar final do RNAV, corrigindo, final do NDB, então 7, 5316. Inicialmente mantenha a proa do NDB, o número 3 na aproximação, descendo a 4000, vamos aguardar para ver se pelo tempo de aproximação dos tráfegos da sua frente vai ser possível ir direto para final, ok? Estimativo, senhor, então vai manter a proa do NDB, 5316, descendo para 4000. Channel 6200. Channel 6200. Fly direct Sierra Victor Delta Radio Beacon, descending 050. Direct Sierra Victor Delta Radio Beacon, Channel 6200. Atenta o tráfego cruzando 1000 pés acima, um Cessna 150 não interfere no seu sobrevoo Juliette Romeu, me escuta permanente. Ciente do Cessna 1000 pés, me escuta permanente, Romeu. Autorizado Manati, 1000 pés, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle em 199.35, a torre em 198.62 e aciona 0125 no transponder. Horas, Índia 90 graus. Paciente, iniciando descida para agilizar o Índia 90 graus. O senhor já está avistando o campo? Afirmativo, já está avistando o campo Índia 90 graus. Ok, preste atenção de pouso, chame a torre 18.6, bom pouso, Índia 90 graus. Prato, chama a torre, Índia 90 graus, paciente 18.6. Reporte livre no pista.